10 após a Upper November 857 até Terra Gold, em Romeu, e após a derrota do plano. Vamos decolar Leda de 10, primeira curva direita, transponder 5001 e o controle 198. Correto, chama para posicionar 6201. 6201. Solicita nível 150 como sinal. 150, sim, já autorizado. 150, 5216. 2 horas e 50 minutos, alternando com a nossa cidade. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. No problem. Dando 3561, passa nível 120, chama Recife em 128, decimal 8, boa viagem. 1288, obrigado, tudo, boa noite. Boa noite, bom. Valeu. O 6748, como será que tem DLS na noite do Luna? 6748, livre ALS, pode Luna. Passaredo 2224, livro nível 110, chama Recife em 126, decimal 85, boa viagem. Gente, está livre, atenção, chamará o centro 1-2-6-8-5, boa noite. Boa noite. Mais escuta. Livre, alinhar e decolar, pistão no zero, no 30 graus ou no 0 mais. É 201, autorizado, pushback, treinamento, entra em Chitaxi. É 201, copia o solo? Fala como copiou o 6201. Está autorizado para o chiveque acionamento. Fala 6201. 6201, como me recebe? 5/5. Autorizado para o chiveque acionamento, já treino em Chitaxi. Ground 12 9 3 1 0 3 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ground Ocean 6310. 6310, go ahead. Let's push back in time. After 6301. Stand by 6310. Stand by 6310. Ocean Air 6201, é o solo, Salvador. 5 por 5, acho que a portadora do senhor estava aberta. Tá ok, tá autorizado então o pushback acionamento no 03, chama para início táxi. Então 3152. Está autorizado Maceió 330 via Peruísque 58. Subida Full Caracaju, curva esquerda após a decolagem. 5021 é o código, 198 é o controle. Back this frequency, thank you, sir. Controle Salvador 6748 no curso do localizador. LTLS, torre 1895, boa noite, 6748. 1895, boa, 6748. Controle Salvador, boa noite, está 3662, passando 2500 pés no perfil da PUCA de par. Boa noite, PUCA, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado, Santos, 3662. Poderia voar de par, presente? Então continua a aproximação, aguarde pista livre, 120 graus, 10 nós, ajuste 1015. 7x15, aguardando está livre, metas 4x15. Direto Natal, 3662. Direto Natal, muito obrigado, 3662. Decolada 50, controle 119.8, bom voo. 098 a 3850. Decolada 3858 na bomba. 3858, 2370, você na bomba. 3870 a 3850. 109. Ciente livre, pouso 6748. 48, solo agora, 53, direita, 121, décimo 9, solo livre, bem-vindo. Sete à direita, chama solo, 121, decimal. Solo, Salvador, WebJet 6748. 6748, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, 6748. E o 6201, tá certo? Negativo. Só tá copiando agora? Coisa parecida assim que possível a proa de frente. Mantém inicialmente a saída devido ao tráfego na chegada. Já o táxi em Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, 6201. 5 horas de autonomia, 6201. Afirmativo, táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Índia Alfa, ponto de espera, 1895, 6201. 2-1-6, chame o centro Recife, em 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4. Certo. Stand by, sir. Solo Salvador, na escuta do Azul 4071. O Azul 4071, boa noite, Campinas, informação com você, Victor. 360, guarde cópia, mais um minuto para cópia. Gente, se eu puder adiantar a saída, hein? Afirmativo, inicialmente será da El. Da El, grato. Canemia 3-1-0 na escuta. 3-1-0, oh, sorry, 6-3-1-0, CNR is cleared to push back and start up to Fort Reno Red Text. Azul 4071, pronto para cópia? Pronto para cópia, 4071. Azul 4071, Salvador Campinas, autorizado 360, decolagem da 1-0, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Upper Zulu no meio após conforme o plano. O transponder é 5571 e o controle em 199.8, Azul 4071. Autorizado, Campinas, nível 360, a saída da El, transição Leda, primeira curva direita, da 1-0, após da El, voa Bridge, Upper Zulu no meio, após conforme a rota. Código transponder 5571, controle Salvador 199.8. É, só corrigindo a saída, ok? Sai na da El, Leda, após Leda, voa direto posição Bridge. Gente, da El, Leda, após Bridge 4071. Correto, cotejamento 08, portão, reposto quando pronto, fracionamento push. Reportando a ponta do push, fracionamento 4071. Meu Deus, 5, 2, 5, 5-0. Ô, 989, agora de Copa Galeão, 360, mais um minuto. É 201, decola agora 58, controle 398, transfere, vovô. 398 é o controle, obrigado, 6301 da UFA, né? 1889, pronto pra Copa Galeão? Ok. 1889, Salvador Galeão, autorizado nível 360, a rota é pro Whisky 50. Decolagem 190, primeira curva direita. Prefira a saída da El Leda, após Leda voa direto Bidev. Desconsidere a UPI 50, após Leda voa direto Bidev, e em Bidev já intercepta a UPI November 857, após conforme o plano. 5012 no transponder, 5012 no transponder, 198 ao controle. O gol no 889. Após quando o plano para acionamento puxa meia dúzia o portão. Ok, a pista 1-0 está livre, tem pouso autorizado na mesma, 1-2-0 graus com 11 nós, check trem. Vai checar, tem trem, pouso autorizado, muito grato. Oceana 6310. 1-0, vai, tomado, vai. No 604, identifique, desça 060, chegada a Mari, foi pro Itap. 060 na proa de Itap, no 604. 63 no 3, boa noite, identifique, chegada a Bonf, desça 040. Identificou, Bonf, 040, desça 3. Baixo travado, assim, 120 com 11, pouso autorizado. Pouso autorizado, 20 graus. Salvador, se não é naquele ponto 3, o senhor nos autoriza o RNAC da 1-8, mais 3 treinamento? É, da 1-0, está autorizado aí. Muito obrigado. Salvador, para o táxi, o táxi 3152. É o B173, alterna Aracaju, com 2 horas e 1. Estimativo dentro 3152, sem táxi autorizado via Pátio, Índia, no ponto de espera chama 2-8-9-5. Quando pronto, altímetro 1-0-1-5. Autorizado via Pátio, Índia, ponto de espera da 1-0, por 1-0-1-8-9-5. I'm having the meeting runway 10, 6310. Mike Romeo Vitor, solo agora 03, Olivrão, 21, décimo 9, solo, bem vindo. Olivrão, 21, 9, grato. Quem é que é o ponto de esperar? Seja ativo, Bata. Ingressa à primeira direita, Taxi Alfa, e vai manter posição antes da Taxi Juliette, aguarda instruções. Direita na Alfa, vai parar antes da Juliette, para instruções, viu? Descente 2000 feet, QNH 101, fire clear the left approach, report reception, localizer post, 4370. Roger, descente 2000, 015, clear for ALS 10, report established, localized through Panorama 4370. Papá, Mike Romeo Victor, ingressa a pátio principal, contorna e reporta na Taxi Lima, ok? Ingressar na pátio principal, contornar, reportar na... A Lima tem 352. Romeo Victor, me escuta? Pode ir para ingressar em seguida de toda a vida. Tem conhecimento do aeródromo? Vamos lá, gente vetora. É, curva agora à esquerda, pega esse ataque aí logo à sua esquerda. Pronto, agora prossegue seu táxi em frente e vai contornar as caudas do da aeronave que se encontra nos fingers, ok? Marshall Control, good evening, go channel 6310. Afirmativo, 6747-340, Guarulhos, mais um minuto cópia. 7, poderia confirmar a saída? Dial. O Mike Romeo Victor, se olhar agora para sua posição 3 horas, vai ver um taxiway, tá, visual? Que fique desça ao nível 050 na chegada ponte. Salvador de Baixo Control, good evening, Oceania 6310. Oceania 6310, good evening, climb to 350, perform Puka departure on radar control. Project climbing flight level 350, performing Puka departure Oceania 6310. E assim que ingressar na Mike, vai pegar a primeira esquerda. Ingressar na Mike, vai pegar a primeira esquerda. Webjet 6747, pronto, cópia. Pronto, 6747. Autorizado Guarulhos, nível 340, rota por isso que 50. Decolagem 10, primeira curva direita. Assistida a saída da El Leida, após Leida, voa direto posição B10. Bravo Índia, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota para o ISC 50. 5031 no transponder e o controle 198, o objeto 6747. Criado 6747, nível 340 para Guarulhos, saída da El Leida, após B10, após performar o 167, transforma 150. Controle, 198, transponder. 506, decolagem da 10, curva direita. Correto, cotejamento é pós-fundo pronto, tracionamento push. Pode parar quando pronto. Meia dúzia, o portão tá livre, gol no 889, é porta táxi. Michael, meu Victor vai ingressar primeiro agora a Taxi Quebec, ok? Afirmativo, ingressa Quebec e quando na Quebec já ingressa na pista pro curvando à direita, ok? É, informo que não temos nenhum tráfego nem para decolagem nem para pouso agora na 97, já coordenado com a torre. Boa noite. Afirmativo, é a segunda à esquerda, ok? A primeira é pro pátio 4 e a segunda é pro pátio da Bata. Fala, o mestre 57. Prossiga. Só pra tirar uma dúvida, se essa é o Lenda que deve, né? Afirmativo, última posição é Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Sim, a história é da Bidev depois de testar a carovinha. Obrigado. Nada. Ok, check out. Clear to land, runway 10, wind is 120 degrees with 10 knots, traffic inside. Roger, clear to land, 10, blue thermal position. O limite localizador. O 6313, direita 235, para o lock. Vamos fazer o RNAV? Ah, afirmativo. Mantenha essa proa por 20 milhas em carro de palha e comunicações e após reassuma na proa do Terra Vitor 366. Ok, 120 milhas, 366 em carro de palha. Você tem que reduzir um pouquinho mais? Reduza para 200. Não precisa ser bastante, ele tem que ficar na escala. Obrigado, amigão. Controle Salvador, o TAM 3152, passando 3200 na sua escuta. 3152, suba o 330 da sua vigilância. Atenção para o 330 sob vigilância. Não, copiei. Tá mantendo a Pro 215. Desculpa, agora direção 225, aí. É, vou agora na Pro 240. Combinado, 240, obrigado. Uno 889, 3h45, Campinas. Confirma apenas o POB? 199, sente o 1889, tem táxi autorizado via pátio, vai ingressar via Índia. Até o ponto de espera. No ponto de espera, quando pronto, chama a torre. 10895, altímetro no 095. Afirmativo, só reforçando, a táxi alfa está interditada, ok? Zero 604. Afirmativo, informe estabilizado. 604. Number 4370 on the ground 12, turn right taxi and call ground control 1219, welcome. 1219, goodbye.